te mostrar agora o que é esse boy maravilhoso. Vai lá, Davi! Eu quero ver a galera cantando, ok? Vamos lá, então. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Um velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Velho comunista se aliançou ao rumo do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o som e a expressão da minha cor. Meu coração, meu coração é vermelho. De vermelho vive o coração. Meu, tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Vitória, meu Deus! põe a expressão da minha cor. Meu medo, a cor do meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz. Comunista, se era eu sou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor.